Estamos no ar. No ar, o programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos SSG, do programa Escolhas. Olá, eu sou a Zoe. E eu sou o Darwin. Bem-vindos à primeira emissão de Noir, o programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos SSG, que irá para o ar todas as semanas aqui na Rádio Solar. No programa poderá saber mais sobre o projeto e os seus objetivos, bem como das iniciativas e atividades a promover aqui no Conselho da Albufeira. Mas antes de mais, o que é isso de Pescador de Sonhos SSG? Pescador de Sonhos SSG é um projeto do programa Escolhas, uma iniciativa do Governo de Portugal e do Alto Comissariado para as Migrações, que trabalha com crianças e jovens para promover o sucesso escolar, o acesso ao emprego, à cidadania, às competências digitais e o empreendedorismo. O projeto, desenvolvido em Albufeira pela PEXA, Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve, em parceria com diversas entidades da região, funcionará no Conselho até o fim do ano de 2018, promovendo o sucesso escolar, a redução do absentismo e a inserção na vida ativa. O projeto terá muitas atividades para as crianças e jovens do Conselho, em particular os alunos do agrupamento das escolas de Albufeira e jovens dos 18 aos 30 anos com poucos estudos e que estejam à procura de emprego. Apoio ao estudo, atividades artísticas, desporto, formação, procura de emprego, escola de ofícios, serão algumas das atividades a dinamizar pelo projeto Pescador de Sonhos SSG. Mas nada melhor para perceber como funciona esta iniciativa social do que falar com o coordenador do projeto, o técnico Ricardo Neves. Quais são os objetivos do Pescador de Sonhos SSG? Os objetivos deste novo projeto, que como tu sabes, portanto, na anterior geração terminou em dezembro, vão passar muito pelo aqueles que já eram na anterior geração e para os quais trabalhámos ao longo de 3 anos, que têm a ver com as questões da inclusão escolar e, sobretudo, da promoção do sucesso escolar. E está também, nesta geração, muito canalizado para as questões do empreendedorismo jovem, com algumas novas propostas que vamos ter, e pela capacitação dos jovens, de forma a serem mais proativos e melhor preparados para a integração na vida ativa. Que tipo de atividades vão decorrer? Olha, nós vamos ter um leque variado de atividades, com o objetivo, claro, de conduzir a estes objetivos que eu disse antes. Algumas mais direcionadas para crianças mais pequenas, não é? Que estão ainda inseridas em contexto escolar e essas diretamente têm a ver com a promoção dessas competências de estudo, através de planos de trabalho, através do apoio ao estudo e algumas atividades de cariz um bocadinho mais lúdico-pedagógicos. E depois também em relação aos jovens mais velhos e que eventualmente tenham fracas habilitações que dificultem de certa forma o acesso ao mercado de trabalho, passam por potenciar realmente e aumentar os currículos, capacitá-los de forma a aproximá-los do mercado de trabalho. E as questões do empreendedorismo, que em última análise nós gostaríamos de ver criadas algumas condições até que possam levar à criação do próprio emprego. Quais as novidades em relação ao projeto anterior? Olha, as novidades, temos claramente, nós tivemos que inovar para esta nova geração, até para fazer um projeto mais ambicioso, e agora que já conhecíamos melhor o território, quisemos de alguma forma focalizar aquilo que foi o nosso trabalho anterior para as verdadeiras problemáticas que nós identificámos aqui no Conselho. Nós quisemos, de alguma forma, pegar em alguns daqueles projetos que já tínhamos com os jovens, por exemplo, a questão da música e a forma como trabalhamos o empreendedorismo através da música. Gostávamos agora de elevar um bocadinho o patamar de exigência e lançar realmente alguns jovens no mercado através da exploração da música. E essas são, de facto, algumas das novidades, para além também de uma coisa que nós achamos que pode vir a ser interessante, que é a questão da escola de ofícios, onde nós vamos, de facto, promover algumas pequenas ideias de negócios com alguns momentos de formação e de criação de um produto que possa ser comercializado mais tarde. O que eu gostava que mudasse no final destes 3 anos? Olha, no final destes 3 anos, eu gostava, de facto, em primeiro lugar, de conseguir trabalhar aqui de forma regular, a nossa equipa, com todos vós, de forma a que nestes 3 anos todos aqueles que por aqui passaram possam estar melhor preparados para a vida ativa. E aqueles que ainda estão um bocadinho longe de pensar nisso, que pelo menos criem uma consciência para enfrentar, de facto, as dificuldades deste contexto socioeconómico desta região, que vive muito da sazonalidade do trabalho e que muitas vezes leva a que muitos jovens se precipitem para situações que depois, em chegando uma idade jovem e adulto, depois dificultam o acesso ao mercado de trabalho, porque é um contexto com uma especificidade realmente diferente dos outros. E, portanto, no fundo, jovens melhor preparados e mais conscientes para as necessidades do percurso académico e formativo, é isso que nós desejamos trabalhar ao longo destes 3 anos. Depois do coordenador, damos também voz a alguns dos participantes para que possam dar o seu testemunho acerca do projeto. Como te chamas? Júnior. Ana Margarida. O que costumas fazer aqui no projeto Pescadores de Sonhos? Costumava ir ajudar os miúdos, a estudar, e ir no PC, jogo futsal para o projeto, muitas coisas ainda. Primeiro já é estudar muito, com a ajuda dos técnicos. Ajudar principalmente os técnicos também por causa dos miúdos. E há alguns meses atrás comecei a participar no projeto Robin Hood, que tenho gostado imenso. O que gostas mais no projeto? De ajudar as pessoas que estão aqui a estudar e também de jogar para o projeto. O que eu gosto mais é as pessoas. Primeiro, por causa que os técnicos são muito acessíveis, gostam de ajudar no que for e no que não for preciso. E as pessoas também aqui, os participantes, porque às vezes identifico-me muito com eles. E o que gostas menos? Aqui não é nada que eu gosto menos. Tudo eu gosto. É o facto de, quando eu estou a estudar, alguns meninos, né, estão a fazer barulho, a incomodar-me, né, e alguns também aqui quando estão a estar ao pé de mim, que estão a fazer muito barulho. O que gostavas que acontecesse, diferente ou não? É tudo que aqui eu gosto, tudo. Agora, se vier coisas novas também, ia gostar. Neste projeto nada, porque para mim está perfeito. E depois de ouvirmos a opinião dos jovens, terminamos esta primeira emissão de No Ar. Não deixe de seguir o programa na Rádio Solar e também na internet em noarpescadordesonhos.blogspot.pt. Ficam as despedidas da Zoya e do Darwin. Até para a semana! Estamos no ar. No Ar, o programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos SSG, do programa Escolhas. Todas as terças, na Rádio Solar.